Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora a segunda edição de O que Reza a História. Antes de mais, uma explicação porque desta paragem prolongada, logo depois da primeira edição. Como os ouvintes já têm vindo tomar conhecimento, nem tudo estava como devia estar no dia 1 de maio e, portanto, as coisas tiveram que, enfim, sofreram estas paragens, estas contrapartidas, mas a seu tempo. Aliás, como podem ver os ouvintes, tudo está a tomar as proporções certas. Ontem inauguramos o arquivo de rádio, que era a única questão que faltava ainda, que deveria ter sido lançada no dia 1 de maio, isto para que tenham uma ideia, deveria ter sido lançada no dia 1 de maio e só foi lançada no dia 4 de junho. Portanto, tenham uma ideia de facto, nem todas as coisas correram como prevíamos, mais do que os imprevistos que tínhamos em conta. Houve muita coisa que de facto fugiu do nosso controle e que só depois de estarmos no ar é que fomos podendo ter noção. Pois muito bem, explicada que está esta questão, o motivo da nossa ausência do que reza a história, porque é um problema mais complexo que exige outra pesquisa, que exige outro rigor. De facto, enfim, não foi sendo feito. Mas explicada que está, dizia eu, esta questão, vamos então à edição de hoje. E que nos vai reportar, ao contrário daquilo que eu dizia na altura, vai-nos reportar ao ano de 1885. Recentemente foi feita uma descoberta, uma gravação de um cilindro, que enfim, não é propriamente um cilindro de Edison, digamos assim, porque este é um cilindro diferente. Um cilindro que foi então gravado em 1885 por Alexander Graham Bell, um dos nomes míticos da história e do qual até hoje não se conhecia a voz. Ele que gravou então este cilindro experimental em 1885. É uma das raríssimas gravações que se conhecem desta altura e que originou uma sequência de programas que nós vamos tratar nos próximos tempos, talvez nos próximos dois meses. Vamos falar sobre a gravação de som e música no século XIX e vamos tratar então de vários métodos, vários pontos da história em que, enfim, que se depois se concretizaram nas bases da história da gravação sonora no século XX. Pois é, e vamos para já reportar-nos esta gravação e este cilindro de 1885 e como é que se chegou até ao cilindro de Edison em 1888. Para já, a mítica gravação, a qual passarei a explicar depois. Okay, Como já puderam então ouvir, esta gravação tem uma qualidade de som péssima, é um facto, mas também vamos ter em conta que foi recuperada 128 anos depois e é a gravação que demorou mais tempo a ser recuperada. Gravação? Gravação, porque se nós tivermos em conta a primeira gravação sonora recuperada, entretanto, pois já é diferente. Já explico, é que em 1860 houve uma espécie de gravação, e já vamos ao porquê do espécie, que foi recuperada apenas 151 anos depois, portanto, no ano de 2011, a 28 de março, curiosamente. Diziam então que diga é uma espécie de gravação porque ela não foi gravada num sistema normal, ela foi gravada numa folha de papel por uma pessoa que era o Lance Scott Martin V, que não tinha a mínima intenção de descobrir como é que se gravava o som. Ele tinha uma outra ideia, e a ideia era representar o som visualmente. Era a filosofia de Léon Scott Martin V, de França, que entretanto ele fez aquilo que queria, representar o som visualmente, não é? Ora, mas assim ele guardou a folha e depois ela acabou por preparar um museu nos Estados Unidos, e a ideia era, quem sabe se um dia mais tarde não há quem consiga reproduzir isto que nós aqui gravamos hoje, não consiga reproduzir mais tarde isto em áudio, em som mesmo. Porque já havia muitas ideias de investigar precisamente essa mesma gravação de som. Aliás, já há muitas ideias. Estima-se que haja uma aliás, há um cilindro de 1806 que tem gravação, tem linhas traçadas, ou seja, linhas sonoras, e das quais ainda não se sabe como extrair esse som. Não se sabe, de facto, como extrair esse som. A verdade é que pode, de facto, acontecer que um dia sejamos surpreendidos com uma gravação que, no caso, já terá mais de 200 anos. Mas isso já será outra história, e nos levar para outro patamar. De todas as formas, para já, o que a gravação mais antiga que temos tem 153 anos, é de 1860. Esta gravação que nós acabamos de ouvir, de Alexander Graham Bell, é mítica por vários motivos. Primeiro, porque é mais uma gravação do século XIX e anterior a 1889, a altura em que se começou a gravação musical, a altura em que nasceu, aliás, em 1888, a altura em que nasceu em Londres a primeira companhia fonográfica. A companhia de Chicago nasceu em 89, é um facto, mas em Londres foi quando se fizeram as primeiras gravações, em 1888, 29 de junho. Mas diziam então que tudo que seja para trás disso é mítico. e é de uma enormíssima relevância. Seja pelo método do portanto, seja pelo método do CD, seja pelo método do disco. Dizem então que há toda esta, portanto, há toda esta conservação sonora, que é importante, são alguns minutos, com uma voz mítica, não é? A voz, então, é do Alexander Graham Bell. Ele que foi, entre outras coisas, um dos responsáveis pela invenção do telefone. Permitiu que pessoas se comunicassem à distância. De certa parte, algumas das vozes curiosas que ainda hoje se especula ouvir e se deseja ouvir serão as vozes de Nikola Tesla, um inventor do raio Tesla também, e não é Roy Tesla, também aqui fugiu o nome correto, mas lá um dia falarei sobre isso com um pormenor, mas ele que inventou, por exemplo, ele dizia que tinha inventado um raio capaz de um raio mais forte que os raios gama, e simultaneamente também uma máquina que fazia, portanto, que no fundo gerava, uma máquina geradora de um gerador de sismos, não é? Essa máquina foi destruída, mas dizem então que é uma das vozes curiosas. Outra é de Tchaikovsky, um registro que se encontrou também no ano passado, numa gravação de 1891, ele e sua família num cilindro daqueles de casais, não é? de cera castanha. E portanto, enfim, esta gravação tem este cunho mítico, por sendo porque é anterior a 1878. E porque é de uma das personagens mais importantes de toda a história, porque fez com que se desse. Aliás, ali no final do século XX, do século XIX, aliás, houve toda uma série de invenções que depois tiveram influência no século XX. Repare-se que a gravação de áudio surgiu em 1878, com as invenções. Vamos destacar aqui aquela que ganhou a patente, Ed Edison, e também portanto, enfim, a gravação de, ou seja, a gravação, a comunicação à distância, a eletricidade, foram todas coisas, as primeiras experiências com o vídeo e o som em movimento. Também em 1894, com o cinetofone por mão de Edison. Ele curiosamente ouvia mal, era uma das curiosidades, ele ouvia mal, mas dizia eu que portanto houve todo este conjunto de invenções realmente muito, muito importantes. Quanto à gravação, ela foi feita num cilindro que não era o resultado final, era apenas uma, porque o Edison inventou o cilindro. E de facto o cilindro, que era um cilindro, primeiro que tudo era um cilindro com uma folha de estanho. Ora, a folha de estanho rapidamente se arranhava, rapidamente ficava irreproduzível. Ainda assim conseguiram-se recuperar duas gravações, e uma delas muito curiosa, porque foi gravada num comboio em 1877. E em 1888, que é a gravação dos Candeirinhos, no poema da Maria Tinha Corneiro, Mary Had a Little Lamb. Quanto à gravação da 55, já foi num formato diferente, foi numa experiência também. O Alexander Graham Bell fez esta gravação, uma gravação curiosa, porque estes cilindros, apesar de terem menos alcance que os em cera, depois tinha também permitido também mais tempo de gravação que os de cera. Os de cera tinham uma gravação máxima por regra de 3 minutos e 30 segundos, estes tinham mais, mas não eram funcionais, como aliás aqui puderam perceber, eram cilindros de escape rápido, também não tinham profundidade nenhuma, não tinham profundidade nenhuma. Simultaneamente eram cilindros que se gastavam muito rapidamente. Portanto, havia que aumentar a longevidade dos cilindros. Foi por isso que se continuaram as experiências até o melhor resultado possível, que foi em 1888. Foi um resultado satisfatório, e a prova disso foi depois a gravação que se fez em Londres em 29 de junho de 1888, e que resultou no Handel Festival numa fantástica gravação, mítica também ela. Um dia destes saberemos de ouvi-la aqui. Mas hoje ficamos por esta, do grande Alexander Graham Bell. Eu despeço-me por aqui, desejo a todos a continuação de uma ótima noite, e para a semana ainda vamos continuar a falar sobre esta questão da gravação sonora no século XIX. Quero contar-lhe um bocadinho mais sobre estes cilindros e sobre como é que se avançou para uma comercialização dos mesmos a partir do ano que já referi, 1888. Sem esquecer, e para a semana também lhe vou dar mais chega sobre isso, os discos de Emil Berliner, que curiosamente começaram a ser lançados um ano antes, em 1887. Já vou explicar porquê também, para a semana, porque é que os cilindros tiveram uma projeção mais fácil e mais ampla em comparação aos discos do alemão. Boa noite a todos, já de seguida Vivendo com Otimismo, com Lorival Lopes e Edith Petioni. Boa noite e até para a semana.